sofrência ou fuleiragem? Hoje é sofrência ou fuleiragem? Lincoln Senna. Cat Love. Cheguei. Oh, que beleza, hoje não tem tristeza. É hoje que o copo não para em cima da mesa. Hoje tem safadeza. E dessas gostosas também, as que não deve nada a ninguém. Bota o copo na mira, enche até a boca e aponta e atira. Vamos beber, traz o pau de a garrafinha. Eu não quero aborrecimento. Hoje não tem tristeza. É hoje que o copo não para em cima da mesa. Hoje tem safadeza.